Este lugar está abençoado e está cheio de glória. Deus está aqui presente, recebe, irmão, a sua vitória. Este lugar está abençoado e está cheio de glória. Deus está aqui presente, recebe, irmão, a sua vitória. Quem chegou aqui enfermo, com a cura se encontrou. Vaso que estava quebrado, Jesus Cristo restaurou. Meu irmão, não perca tempo, comece a glorificar. Se envolva no mistério e deixa Jesus te usar. Este lugar está abençoado, está cheio de glória. Deus está aqui presente, recebe, irmão, a sua vitória. Este lugar está abençoado, está cheio de glória. Deus está aqui presente, recebe, irmão, a sua vitória. Aqui o aleijado anda, quem está triste se alegra. O caído Deus levanta, sua glória lhe derrama. Falo com sinceridade, você pode acreditar. Se aqui tem crente morto, Deus irá ressuscitar. Este lugar está abençoado, está cheio de glória. Deus está aqui presente, recebe, irmão, a sua vitória. Este lugar está abençoado, está cheio de glória. Deus está aqui presente, recebe, irmão, a sua vitória. Se o gigante se levanta, hoje vai ter que cair. O inimigo já perdeu, ele já foi derrotado. A vitória já é nossa, por Deus já foi decretado. Este lugar está abençoado, está cheio de glória. Deus está aqui presente, recebe, irmão, a sua vitória. Este lugar está abençoado, está cheio de glória. Deus está aqui presente, recebe, irmão, a sua vitória. Sandálias dos pés, pois é santo este lugar. Este templo vai tremer e o altar vai fumegar, porque aqui ele chegou com sua presença.